Oh no, oh no, no, no. Baby, eu não disfarço, vem que eu te desejo. Pode pá que hoje eu colo pro teu endereço. Esse é nosso caso, hoje eu já prevejo. Você nua nessa cama, isso não tem preço. Baby, eu não disfarço, vem que eu te desejo. Pode pá que hoje eu colo pro teu endereço. Esse é nosso caso, hoje eu já prevejo. Você nua nessa cama, isso não tem preço. Tô te olhando há muito tempo. O jeito que tu age é o jeito que eu mais compreendo. Só posso te falar uma coisa, se liga, moça. Depois que eu beijar sua boca, a coisa fica louca. Conversamos pouco tempo. Falou das coisas que eu mais gosto, que mais compreendo. Falou que se amarrou na minha atitude ali. Não gosta de fingir, curtia Notorious B.I.G. Ok, me aproximei, claro que eu me aproximei. Uma mina dessa não se encontra todo dia, eu sei. Que ela tá pronta pro combate. Disse que me olha e já pensa na sacanagem. Olhei pra ela e imaginei tudo. Será que eu posso fazer parte desse teu futuro? O mundo é nosso, se quiser é só me dar o seguro. Que a gente ajeita, depois é só contar os lucros. Olhei pra ela e imaginei tudo. Será que eu posso fazer parte desse teu futuro? O mundo é nosso, se quiser é só me dar o seguro. Que a gente ajeita, depois é só contar os lucros. Baby, eu não disfarço, vem que eu te desejo. Pode pá que hoje eu colo pro teu endereço. Esse é nosso caso, hoje eu já prevejo. Você nua nessa cama, isso não tem preço. Baby, eu não disfarço, vem que eu te desejo. Pode pá que hoje eu colo pro teu endereço. Esse é nosso caso, hoje eu já prevejo. Você nua nessa cama, isso não tem preço. Noites e loucuras bebendo de um copo. E lá estava ela só querendo um pouco de atenção, olhando pro nada. Não sabia meu nome, só sabia que eu rimava. Então deixa a cachaça fazer o resto. Ela só falava que era o cara certo. E eu desajeitado querendo sair, levando ela comigo pra nos divertir. Mas meu bem, se lembre que será só por essa noite, não terá mais volta atrás. Tudo que quiser eu posso ver de te oferecer. Tudo que será, será passado no amanhecer. Mas será nosso caso, tu e eu naquele quarto. Tudo ficará, tudo ficará. Tudo ficará naquele quarto. Tudo ficará, tudo ficará. Tudo ficará naquele quarto. Eu cheguei, ela me olhou do jeito diferente. Parecia que já tinha rolado algo entre nós. Tá ciente aquela hora que o mundo para. Perdi a concentração no que estava ao meu redor. Esperei o momento certo pra chegar. Primeira regra do jogo é não se emocionar. Conversamos sobre nossas vidas. Quem diria? Perguntei que só curtia. E ela disse cortesia. Vi que ela sabia do meu flow. Agora que eu já tô ligado nesse nosso jogo. Cola comigo que essa noite baile pega fogo. Tendo você comigo, eu quero sentir o teu gosto. Desenrola é necessário, mas vi que o tempo do seu lado passa rápido. Eu necessito de um gole, mais um trago, pra assim a nossa festa começar. Baby, eu não disfarço, vem que eu te desejo. Pode pá que hoje eu colo pro teu endereço. Esse é nosso caso, hoje eu já prevejo. Você nua nessa cama, isso não tem preço. Baby, eu não disfarço, vem que eu te desejo. Pode pá que hoje eu colo pro teu endereço. Esse é nosso caso, hoje eu já prevejo. Você nua nessa cama, isso não tem preço.